Sabe de uma coisa? Eu não gosto de baratas, mas as baratas são naturais. Então eu acho que eu tenho que gostar delas. Eu não posso ter nojo delas. Mas sabe, pensando bem, eu acho que eu detesto tanto baratas que elas não podem ser naturais. Eu acho que elas são uma construção social humana. Nesses tempos de internet, quando eu falo isso, fica parecendo que é uma coisa muito nova, né? Mas já tem mais de 20 anos nesse negócio. Hoje em dia, a gente já está mais discutindo do que outra coisa. A gente está numa época em que a gente está falando A, a pessoa fala B, e um terceiro fala C, e um quarto fala Z, e todos se fodam. E nessas histórias indas e vindas que eu venho acompanhando e notando muita coisa por aí, eu vejo que, muitas vezes, no meio das discussões, as pessoas costumam utilizar muitos argumentos que eu, sinceramente, acho que são da mais pura merda. E hoje eu chamei aqui dois convidados para falar um pouquinho sobre eles. Eu estou aqui com Matheus Manton, lá do Curva de Rio, e do fantástico podcast La Sexta. Olá a todos, e é isso aí, eu vim lá do portal do Curva de Rio e também faço o maravilhoso La Sexta. Bota maravilhoso nisso. É, o melhor podcast de comida, não é gastronomia. Melhor que Maratona da Silvia Saint. O que é difícil. É. Não exagera também. É. E essa voz maravilhosa aí, clássica, pra dizer o mínimo, é dele, Teatro Escuro do Pensador Louco, esse podcast maravilhoso do Pensador Louco. Fala, Pensador, tranquilo? Boa noite, cara. Sempre muito bom estar aqui, cara. Sempre muito bom poder trazer minhas opiniões completamente furadas para um lugar tão nobre quanto o Apenas Um Cast. É, sempre muito bom, mas vocês dois, a segunda vez apenas que estão vindo para cá. Mas valeu. Vou levar como elogio, obrigado. E eu apareci aqui faz mais de 2 anos, cara. Eu lembro. Eu fui ano passado, se eu me lembro. Faz tempo pra caralho, verdade. Você está ouvindo Apenas Um Cast, cotidiano em estéreo. Bom, pessoal, um dos intuitos que eu queria gravar sobre isso é porque ultimamente eu fui entrando em algumas discussões idiotas aí, tempo vaga fora, e aí acabou que alguns argumentos que as pessoas estavam usando comigo eu não tava curtindo muito, eu tava achando uma mais bela merda, mas não queria entrar nesse mérito de ficar discutindo isso, né? Um deles, que eu lembro que usavam muito comigo, e era referente a algumas coisas que aconteciam na minha cidade natal, né? Pra quem não sabe, eu sou lá de Manaus, capital do norte do Amazonas, e lá muitas coisas assim, logicamente como em todo o Brasil, já tô começando a usar a parte do argumento que eu considero merda, não funcionam, mas lá especificamente muitas coisas básicas não funcionam e são bem ruins mesmo. E toda vez que eu entrava em roda de discussão para isso, para falar mal da cidade, ou criticar, até eu criticar às vezes com razão, as pessoas vinham com um argumento que falavam, ah, em todo local é assim. Como se isso, simplesmente você falar que em todo local se isentasse e permitisse a cidade continuar sendo assim e até pior. Se eu posso falar alguma coisa, não necessariamente por causa da internet ou por causa da tecnologia que tornou qualquer babaquice humana em tempo real, a nível mundial, e espalhando aos borbotões por todos os lados, mas isso sempre aconteceu. Aquela suposta máxima que diz que a melhor defesa é o ataque é uma forma de espalhar falácias, argumentos de merda, o que você quiser fazer. No caso, você desmerecer aquilo que você quer provar, não porque aquilo seja desmerecível, mas porque talvez o teu argumento, não tendo raízes sólidas o suficiente para se provar correto, tenta se provar correto ao desmerecer aquilo que você que seria o alvo no teu ataque, não é? Acho que junto com isso a questão de você desistir logo, né? Assim, bom, já que é assim em todo lugar, quer dizer que não temos como fazer nada aqui. Por isso não vale a pena continuar. Nem quando tu tá discutindo, é realmente continuar atrás de uma solução. É como se preferiu você apenas reclamar e aceitar que é assim do que discutir uma solução plausível pra situação que você tá apontando. Isso é um puta derrotismo, né? Como se fazer... aceitar o pior ou o que acontece de ruim à tua volta fizesse parte, simplesmente não se pode ganhá-lo, junte-se a eles, sofra com eles, sabe? Aceita aquilo como status quo. É, justamente, cara. E assim, às vezes no decorrer das conversas que eu tinha, mais pautadamente nesse assunto, a gente acabava entrando em lugares comuns, como por exemplo, lá pra gente um argumento bem comum que era usado até bem pouco tempo atrás, que era quando ia falar das qualidades do local, porque Manaus é o terceiro PIB do país. Falei, tá, mas o que adianta você ter o terceiro PIB do país se você não tem o mínimo de qualidade de vida? Aí você... É aquelas coisas que a gente compara, né? Pô, o cara tá em grana, em terceiro PIB do país, e o índice de IDH é lá embaixo. Então, uma coisa acaba contradizendo a outra, né? Aconteceu no Amazonas. O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, errou o tom durante uma visita a uma área de risco da cidade. Ele bateu boca com uma moradora que perdeu a casa depois da chuva. Mas isso são dados falsos, né? Dados que... Não que sejam falsos, necessariamente, mas eles não servem pra nada na questão relevante que tá sendo debatida, assim, né? Tem o terceiro PIB do país, mas se isso não é usado pra tornar a qualidade de vida dos cidadãos da cidade, do estado, do país, o que quer que seja, não... Isso não significa nada, ele não adere nada ao argumento em si. É só um enfeite completamente sem valor. Mas o senhor quer nossa ajuda como, governador? Como prefeito? Não fazer no caso onde não deve. Mas só se nós estamos morando aqui, prefeito, porque nós não temos condição de ter uma moradia digna. Minha filha, então morra. Justamente, naquele link que eu passei para vocês, né, que tem as mais de 30 falácias e tal, tem um que eu achei que... talvez se adeque a isso, que é o tal do ad populum, né? Que seria o quê? Apelar para a popularidade de um fato no sentido de que muitas pessoas fazem ou concordam com aquilo como uma tentativa de validação. Eu não sei se seria muito entrando nisso, mas talvez não tanto no fato de que em todo lugar é assim, mas assim, de que esse pensamento de achar que como em todo lugar é assim, então eu estou liberado para também ser desta maneira de merda. O ad populum eu estou vendo aqui, ele parece mais como... a validação de um comportamento inadequado, um crime assim, do tipo assim, matar matei, mas todo mundo mata, por que que eu não posso também? Exato. Sabe, cotar tudo por baixo e dizer se tá tudo uma merda, por que que eu não vou embarcar e fazer parte do esgoto também? Exatamente. Isso é bem triste, né? No fim da conta você acha que foi só um que fez errado e todo o resto meio que tá isento porque tá copiando. Como se você tivesse carta branca pra fazer errado também só porque todo mundo faz. Não é nem todo mundo, cara. Pensa que a maioria desse todo mundo só fez porque viu o outro fazendo. Então houve um primordial que justificou os outros, né? O que vocês trazem à mesa também, referente a isso? Argumento por si só, eu considero, assim, na minha experiência de merda da vida, assim, argumentos por si só são uma espécie em extinção. Argumento de verdade, aquele que você... bota numa mesa e alguém contrapõe com o outro e aí você tenta argumentar e indefinidamente alguém vai ter que se render, ou ambos ou nenhum dos dois, assim. Mas a questão é que esse argumento, assim, como ferramenta de discussão, de provar um ponto, a parada realmente filosófica da argumentação, é uma espécie em extinção. Vai tentar falar com um religioso desse formatado de cabeça para você ver. Não importa o quanto você fale ou prove ou cite Darwin ou o que quer que seja, ou provas cabais ou ciência, então aí os terraplanistas que não me deixam mentir, os caras simplesmente são cegos, surdos, mudos, esclerosados e retardados contra qualquer argumento lógico, porque esse tipo de conceito que eles defendem e propagam irrestritamente dentro e fora da internet não tem qualquer base na lógica. Tem um problema muito sério, e eu acho que isso é uma coisa recente, pelo menos quando eu estudo os textos antigos, eu vejo que isso é um problema recente, que é a palavra que o pensador usou, lógica, junto com outra palavra, filosofia, e por algum motivo as pessoas têm separado isso da questão ciência e questão social, assim. por algum motivo, filosofia, que é o estudo do pensamento, da lógica, ficou separado do conhecimento científico. Então, meio que, hoje em dia, as pessoas conseguem argumentar de maneira separada, e não pode ser assim. Tem que andar junto. Qualquer conhecimento que seja histórico, qualquer versão histórica que exista, junto com o conhecimento lógico, estatístico, científico, ele tem que andar lado a lado. E acho que essa separação pode criar esse tipo de falso argumento. Um argumento que existe enquanto se fala de terra plana é a questão do horizonte ele ser reto. Ele não ter uma Exatamente. Base. Se você não sabe que por causa da distância você não consegue enxergar a curvatura, por causa do comprimento, isso passa a fazer sentido. Então, mas assim, vocês estão indo bem, vai viajando lá pro lado mais técnico da coisa, o que eu até aprecio quando você fala de argumento, tem que ter a lógica, beleza. Mas eu fico pensando às vezes, não será que isso é uma falha minha, mas indo bem pro popular mesmo, pro povão mesmo, você exigir um certo nível de lógica, não a mais básica, mas um pouco mais, uma lógica um pouco, assim, um pouco mais avançada, digamos assim. De repente, tô pedindo demais? Não, rapidinho. Isso que você me falou me trouxe a história, a memória, uma história muito legal, que eu li, tinha um quadrinista, nem sei se ele tá vivo ainda, chamado Manfred Somers, e ele fazia uma série chamada Frank Capra, eu não lembro ao certo o personagem, que era a história de um jornalista. Teve várias histórias dele passando no mundo, vendo guerras e tudo mais, uma dessas era no Brasil, inclusive. Mas tinha uma história dele na África, em que ele encontra um homem que ele considera que seria o último africano. O cara é basicamente um bosquímano, ele nunca teve qualquer contato com a sociedade, com homens brancos. Que nem aquele filme, pra quem já assistiu Os Deuses Devem Estar Loucos, que é um grande filme pra se assistir. E em determinado ponto, ele começa, já que o bosquímano não é hostil com ele, vice-versa, ele começa a tentar se comunicar usando linguagens, e ele consegue embutir na cabeça do bosquímano que o bosquímano vive num país que fica dentro de um continente chamado África, que fica dentro de um planeta. Mas o bosquímano não consegue entender o conceito de cidade, estado, país, continente, planeta. Então, para resolver isso, o que é que ele faz? O Frank Capra, ele desenha com um graveto no pó do chão um mapa da África. E ele coloca uma formiga no lugar onde eles estavam aproximadamente e fala: isto aqui é a África, isto aqui somos nós. Usando a sua lógica de nunca ter encontrado conceitos matemáticos, fóruns rudimentares e etc e tal, o bosquímano começa a rir dele e fala assim: você é idiota. Por que eu sou idiota? Você desenhou um país de formigas, eu não sou uma formiga. Entendeu? Por não ter justamente o alicerce moral, histórico, científico, prático, para entender o que ele queria dizer. Era um cara que vivia sempre ali naquele cercadinho fechado culturalmente e não tinha acesso a mais nada fora daquilo. É interessante isso, que até um ponto que eu coloquei aí também, que eu não sei se bem cabe, mas enfim. Não será que isso talvez, veja bem, talvez entre um pouco no terreno da opinião da pessoa, da visão de mundo dela? Mas cara, tem um problema muito sério quando você fala de opinião, que vamos ter que falar de conjuntos matemáticos aqui. Sim, é a única maneira que eu entendo de relacionar isso de maneira que faz sentido. Opinião está englobando tudo. Quando eu falo, está fazendo aqui 15 graus agora, eu posso estar olhando para um termômetro. Eu posso poder provar que são 15 graus. Ainda assim, é uma opinião. Está englobando. Porque eu aceitei tudo aquilo, construí a ideia e é uma opinião. Só que se a sua opinião é embasada, é válida e tem alguma lógica por trás, é outra questão, que deixa ela mais restrita. Então, assim, existe um conjunto total de tudo que você fala e diz. Tudo isso é opinião. Dentro disso, você vai ter aquilo que é com base em conhecimento externo, com base na sua vivência, e por aí vai, bases diferentes. E daí as outras pessoas vão poder julgar, de acordo com lógica ou critério que ela quiser utilizar, se a opinião é válida ou não. Dentro de um centro espírita, talvez, a sua opinião não vai ser válida, porque depende de onde você está inserido. Mas não é diferente você ter uma base ou não para ter uma opinião. Eu justamente puxei essa questão da opinião porque eu lembro de uma coisa, inclusive, que você mesmo, Matheus, escreveu uma vez. Acho que foi até no Telegram, lá naquela comunidade dos podcasts. Eu já saí de lá. Discutindo algum assunto que eu não me recordo agora, eu também já saí de lá. Que o cara colocou, logicamente, no final, né? A clássica. Logicamente, na minha opinião. Então, eu lembro que você respondeu pro cara e falou, claro que é na sua opinião, porque é você que tá falando. Exato, exato. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei, cara, tem sentido, cara, isso que o cara falou. Como se, falando na minha opinião, nesse caso, justamente nesse contexto, ele tivesse meio que se isentando. Exato. Tipo, eu tô falando só por mim e pronto. Mas ele tá usando isso como argumento pra convencer outros. Olha só que coisa, sei lá. É, isso aqui é minha opinião. Não é como se abrisse um portal e você pudesse falar merda. Você pode fazer, falar merda qualquer hora. Mas não é porque você falou que é a sua opinião que você tá isento de qualquer outra construção. Tudo que você fala é a sua opinião, cara. Se vem de você, é a sua opinião, pronto. Muito pelo contrário, inclusive, você dizer que é a tua opinião, você está abrindo a porta para dizer que pode haver divergências quanto ao que você está falando. Perfeito. Que é a base para uma discussão coloquial a respeito de qualquer assunto. O meu problema quanto a argumentos falhos ou babacas ou como quer que se queira chamá-los... De merda. É, você usa a tua opinião quando você está se referindo a um assunto usando a tua experiência pessoal, o teu background cultural, estudantil, acadêmico, o que quer que seja. Você... termina a frase, como o Matheus fez, dizendo é a minha opinião, para dizer que é o ponto de vista dele e que talvez seja justo que hajam outros pontos de vista, e é isso que faz uma boa conversa. Outra forma de ver isso é quando você usa preceitos, por exemplo, científicos, técnicos, como o Sebs falou agora há pouco, e você consegue facilmente provar um argumento independente e sem espaço para dúvidas, porque ele é provado cientificamente, e ainda assim isso não parece ser argumento suficiente para alguém que, não tendo argumento real nenhum, está ali só para querer valer seu ponto de vista, por mais estapafúrdio que ele seja. Uhum. E é isso que me irrita, conversar com pessoas... É, não todas as pessoas, assim, afinal de contas eu estou falando com vocês. Obrigado. Aqui, mas conversar com pessoas... Porque existem pessoas com as quais você pode ter todas as provas do mundo ou todos os melhores embasamentos para discutir ou explanar um assunto ou sanar um assunto ou um problema, e isso nunca será suficiente frente à ignorância e à falta de argumento e muito mais, à falta de disposição da outra pessoa de querer ouvir o teu argumento. E assim, vocês falaram uma coisa legal agora, que falou, acho que foi o pensador que falou, da opinião. Quando você fala a sua opinião e você usa essa palavra opinião, você tá abrindo que seria uma coisa disposta a ou debater ou então deixar em aberto, não é isso? Tipo, tô dando minha cara a tapa, não seria isso? Isso, é como se fosse o teu mote, a tua fé. Essa é a minha visão. Ela é boa o suficiente para mim, o que não quer dizer que ela seja irretocável a nível mundial. Pode ter alguém que tem uma visão melhor que a minha e eu estou me deixando levemente aberto para que, se eu for convencido por ela, eu até talvez mude a minha. Cara, mas esse conceito que tu deu de 3 parágrafos, eu acho que só funciona no primeiro, na boa. Porque o segundo, de eu estou deixando aberto para outra pessoa falar, acho que hoje em dia não existe mais. É, mas é que tá, cara. Se isso não existe, a gente pode parar o conhecimento humano aqui. Na real mesmo. Opa. Se você... Fácil. É, exato. Exatamente. Tipo... Se você não tá disposto a mudar... Em termos de pessoa pra pessoa, no coloquial, nas conversas que a gente tá tendo. Que é um dos motivos de eu estar querendo gravar sobre isso também, né? É uma merda, Sebs, porque você olha a internet e parece que tudo é isso. Mas, cara, eu tô agora na... Voltei pra faculdade, né? Pouco menos de 2 anos. E a gente consegue desenvolver bastante coisa lá ainda. Certo. E, pessoalmente, sabe? Onde eu estudo agora, a gente conseguiu criar internamente, no nosso curso, realmente um antro de conhecimento. E não é conhecimento acadêmico que a gente vê, sei lá, em USP da vida, que é simplesmente martelar uma ideologia que é o que as pessoas fazem. Eu vejo que existe sim. Ah, tô criticando mesmo, pau no cu da USP, etc. E é o que a gente vê por aí. Já fui lá também. Enfim. A gente consegue construir um conhecimento. E talvez, dependendo do tipo de área, por ser algo diferente, você consegue ver as ideias fluindo. E essa história de, ah, tem que ser desse jeito, ou é assim que tem que funcionar, desculpa, não tem como. Não dá pra ser assim. Não tem como seguir cartilha pra poder manter as ideias fluindo, senão elas não fluem. E a impressão que tem, retornando pra isso, é que você olha na internet discussão de Facebook, de Twitter, às vezes, e por aí vai, você descobre que tá tudo... Todo mundo parece que pegou opinião e calçou igual uma luva, né? Essa é minha opinião, vou bater em vocês com a minha opinião. E ela tá aqui fechada, mesmo cerrada. Que não seja dele, né? Que normalmente explica o comportamento de manada da internet. Exato. Né? Justo. Então, mais uma vez, opinião construída, uma ideia construída, ela tem que ser mutável e estar em constante mudança. Senão, ela não é uma ideia, é só um porrete, não funciona. E eu acho, pessoalmente, posso estar sendo esperançoso, e eu ser esperançoso é algo muito raro, que isso é uma coisa só que a gente vê aberto e faz muito barulho. Sabe aquela história, um pequeno barulhento atrapalha os outros a funcionarem? Mas se você for atrás de lugares mais Sim. fechados, mais específicos, o nosso grupo de podosfera é um puto exemplo disso, você vai ver que okay. é possível que as ideias fluam bem e ainda funciona. O nosso grupo, como eu falei, a nossa panela, eu sei que é grande podosfera, você vai ver uma grande internet, de fato, falando do nosso mundinho aqui. Mas então, você falou em cartilha ainda agora, e eu tava reparando... Quando você fala em cartilha, você tá não necessariamente falando de ideologia, embora talvez ela esteja dentro aí também. Mas, de repente, não tem alguma coisa, na minha opinião... Olha a merda, olha aí. Infectamos o SEB. No que eu tô chegando ao ponto, que eu tô tentando seguir uma linha lógica, acho que eu sei melhor aqui. Talvez, não será que isso também tem uma determinada faixa etária? Eu não tô dizendo que seja restringido a isso, se restringe a isso, mas em que o cara tá mais apto para ir por esses lados? Por exemplo, uma juventude que hoje em dia tá condenando tudo e todos... no intuito de querer mudar o mundo, ou então o famigerado, okay, outra palavra que eles gostam muito, status quo das coisas, né? Tipo, você é jovem, você tem que necessariamente ser agente de mudança, e não de seguindo com aquilo. Mesmo que essa mudança seja uma coisa que, de repente, não tá tão errado, tão torto, mas, por eu ser jovem, eu tenho que mudar isso aqui, porque, afinal de contas, eu sou jovem, pipipi, papopó. Eu não consigo opinar, desculpa, cara. Não consigo opinar porque eu tenho 23 anos e eu conheço pessoas da mesma faixa etária que eu, que tem uma lista assim, de bem parecidas com a minha, que a minha ideia em termos de cartilha de ideologia é não tenho nenhuma, não levanto bandeira pra ninguém e aceito ideia de todas. E eu conheço gente que já pegou com seus 16, 17 anos ensino médio, principalmente no ABC Paulista, onde eu morava, era muito comum, uma ideia e leva isso firme até hoje, passando seus 5, 6 anos já. Não, você tá no olho do furacão, né, cara? Eu do meu lado, eu não acredito que seja necessariamente relativo à idade. Eu acho que a falta de argumento usada enquanto argumento, que de certa forma que a gente tá discutindo aqui, ela tá muito mais arraigada... A conceitos sociológicos, sociopolíticos muito maiores e são muito mais um sintoma, às vezes, do que uma doença em si. Eu acredito, de certa forma, que a falta de argumento, a falta de discussão, conversação, de abertura de mudança de opinião, a qual muita gente no mundo, não sei se eu diria a maioria, mas talvez passe ali dos 51%, com 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Nossa. que... Desculpa, eu gosto dessa frase do William Bonner. Uhum. E é uma mostra do que acontece quando você deixa a população mundial, em grande parte, desprovida justamente das bases fundamentais entre as quais filosofia e lógica, sobre as quais construírem... acimentarem vidas e abalizarem pensamentos que vão gerar argumentos, que vão gerar crenças, que vão fluir para gerações que virão depois. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham que hoje a maioria está procurando motivos para entrar em conflito e não necessariamente para tentar discutir alguma coisa, argumentar alguma coisa, chegar a algum conhecimento. Ah, concordo. Acho que sim. É, antes se reclamava que das distâncias, da questão toda, que não tinha como, enfim, a gente nem sabia o que era internet, quando veio a gente foi descobrindo no caminho, e agora que a gente descobriu uma puta ferramenta de juntar a gente, aconteceu justamente o efeito contrário. Essa ferramenta tá mostrando mais as nossas diferenças e está mais separando a gente do que juntando. Sim, sim, com certeza. É parte desse sintoma social sobre o qual eu falei agora há pouco. E não tão distante daquilo que a gente conversou sobre a geração millennials lá no Mr. Play, né? Toda nova geração, e até a velha, quando deixada na merda durante muito tempo, clama, quer mudanças. A diferença que existe é, antigamente as gerações queriam mudanças e ficavam autocontidas em si mesmo. Agora elas querem mudanças, não tem qualquer respaldo cultural para fundamentar ou sequer opinar que tipo de mudanças elas querem, mas elas querem mudanças, querem agora, e tem um mecanismo de comunicação a nível mundial ao alcance de todos, que é o que desproporcionou toda essa questão, né? É aquele meme, né? Do que queremos, né? O que queremos, sim, sim. É. Porra, não é a música do Anarchy in the UK, do Sex Pistols? Não sei o que eu quero, mas eu quero agora. Exato, exatamente. Caralho, velho pra porra. Esse ponto aí eu acho que dá pra voltar no ponto da juventude que o Seb estava falando. É uma questão que parece ser muito jovem, pelo menos. A questão de querer mudar as coisas e por aí vai. E aí eu acho que não deve ser muito diferente da internet hoje do antigo. A gente só vê mais. Porque você pega o jovem que tá inquieto, quer fazer alguma coisa, e a primeira cartilha que chegar em cima dele, ele vai abraçar e vai levar, não é até o fim, mas vai levar pelo menos pra frente, carregar aquilo pra frente. Eu acho que isso acontece hoje da mesma maneira que acontecia na década de 80, cara. Eu concordo contigo, isso acontecia exatamente igual na década de 80, na década de 50, em 1890, eu acho que até sempre aconteceu. Os hormônios adolescentes, todo aquele fervilhar de mudanças que o ser humano passa na adolescência, ele é um estopim de mudança, é claro que é, e sempre aconteceu, mas como eu disse, antigamente aquilo estava autocontido, então se você tinha uma vila, você tinha o revoltadinho da Perfeito. Vila. Se você tinha uma cidade, você tinha uma tribo de revoltadinhos na cidade. Hoje em dia, todas essas tribos conseguem se conversar em tempo real. Então, em vez de ser casos isolados, são casos massivos no mundo. E tem uma questão que eu acho interessante nisso, que eu acho que aumenta, porque a internet, ela traz um escudo de falta de consequência. Não que eu ache correto você ter que ser reprimido por uma ideia, por mais idiota que ela seja. Eu não acho que deva haver repressão por conta de ideias. Mas eu vejo, pelo menos, que quando a questão é física, uma ideia que foge muito do senso comum do local, ela é duramente repreendida. Enquanto na internet, como você encontra qualquer pessoa do seu lado, em qualquer lugar do mundo, você cria uma frente. E criando uma frente, você está protegido. Então talvez por isso tenha gente com mais coragem de ser o revoltadinho da vila na internet, em que você não vai ter uma consequência dura em cima daquilo. Concordo com tudo que você falou. Eu só acho que se por um lado a internet realmente deu esse ar de inconsequência para você agora pode falar tudo, causar tudo, problematizar tudo e trollar tudo à vontade, da mesma maneira, ela serviu para retirar as máscaras, né? A internet não deixa de ser uma boa, velha e desregrada orgia em que cada um pode tirar suas máscaras sociais. Sim, pode tirar suas máscaras sociais para ser aceito no almoço de família e se mostrar do jeito que o seu núcleo é, aquela merda bem fedorenta que você guarda dentro de si e que na internet, justamente por haver essa inconsequência adolescente exacerbada a nível mundial, você pode simplesmente deixar rolar, porque afinal de contas é a internet e ninguém vai te achar, né? Tudo é livre. Exato. E pior parte que até dá pra achar, né? Beleza, vocês foram pra um monte de locais e voltaram e foram. Mas eu tava pensando mais no seguinte, na questão do comportamental. Não, Pedro, é que acho que a gente realmente não parou muito pra falar de argumentos de merda até agora, né? A gente pincelou isso e tá indo pra longe no fim das contas. A gente não parou pra exemplificar argumentos de merda, mas a gente tá... eu acho que a gente tá discutindo até bem a mecânica. Isso. A gente tá circundando, falando o que gera aquilo, o que gera o outro, mas o cerne mesmo a gente não chegou ainda. Mas então, Mas vocês, o pensador usou a questão do revoltadinho da tribo, que se fosse numa cidade ia ser uma tribo de revoltadinhos, uma, né? Uhum. Uma galera. Mas você não acha, pensador? E achar de achismo mesmo, tá? Okay. Que, de repente, uma característica marcante de hoje em dia é que você pode ser o que você quiser, então tem essa pluralidade. Eu não sou revoltadinho, mas hoje eu acordei de ovo virado, hoje eu quero ser revoltadinho porque eu posso. E amanhã eu quero ser nice guy, porque eu posso também. E depois de amanhã eu quero ser um cara que foda-se, porque eu também posso, tá ligado? E, na verdade, eu nem sei o que eu quero ser, mas o fato de eu poder ser, todo esse leque de opções, me deixa ali aberto para ser o que eu quiser fazer no dia. Então, quando você falou o revoltadinho, eu até entendo que esse revoltadinho exista de verdade. Me parece uma coisa mais pura do que hoje, quando você fala das máscaras, que o cara pode ser o que ele quiser, entendeu? Tanto pro bem quanto pro mal. Então, por exemplo, eu gosto no podcast, eu gosto de falar muito de futebol, mas eu também gosto de falar disso que a gente tá falando agora. Gosto de falar de, sei lá, de videogame. E antes, se eu mostrava uma dessas facetas, eu era taxado como aquilo. Tá, não, você é nerd, não, você é boleiro, não, você é um merda. Isso eu sou taxado sempre. Não, mas eu acho isso muito bom, e você tem toda a razão. O revoltadinho que eu tava falando era aquele ovelha negra, aquele que quebrava a engrenagem, por assim dizer. Mas hoje em dia, justamente por causa do fluxo incessável de comunicação que a gente tem a todo momento, quer a gente queira, quer não, e ninguém mais vive totalmente analógico, ninguém mais vive offline no mundo, talvez aquele Bosquimano sim, mas ele é um caso à parte. O que acontece é que o fluxo é tão grande que, por não poder cooptar ou concatenar todas as informações, você ao mesmo tempo tem várias correntinhas te puxando uma para cada lado. Então sim, você pode ser tudo ao mesmo tempo. Eu imagino realmente que o normal deveria ser isso, cara. Porque se você for uma única coisa 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter algo errado, cara. Não, não é possível que tá certo isso, sei lá. E eu só posso usar exemplos realmente, vou dizer entre aspas, banais, mas eu vejo, por exemplo, alguém que se importa muito com política, sendo político e falando de política, daquela ideia dele, pelo menos de política, claro, 24 horas. Isso deve ser algum problema, provavelmente. Não sou psicólogo, mas tá errado. Pessoas imutáveis em suas predileções ou comportamentos ou coisa assim, elas são estagnadas. A gente acabou de definir o Olavo de Carvalho. Exatamente, perfeito. Muito bem colocado. Inclusive, talvez na internet a gente tenha um problema de a gente achar que as pessoas são assim, sendo que elas não são, né? E isso, infelizmente, eu concordo bastante com o que o Matheus falou, é um dos pontos negativos que eu acho da internet. Quando esse mecanismo de comunicação atingiu o tamanho global que ele tem pra gente, ele infelizmente tende a aglutinar. Porque as pessoas tendem a aglutinar ideias e formatá-las e colocar tags nela para poder categorizar e entender melhor. Então a gente tem o costume de dividir em grupos e a internet faz isso muito mais. Você acha que é uma coisa, uma coisa do ser humano fazer isso? Sim. Ter que taguear, para ter uma organização, saber mais ou menos para onde se direcionar? Sim, isso é, eu diria ainda mais, e não me entendo mal pelo que eu vou falar, isso é o fundamento do preconceito saudável. E não, novamente, não me entendam mal, todo mundo é preconceituoso. Eu posso não ser misógino, eu não sou racista, mas eu sou preconceituoso. O nosso angariar de experiências ao longo da vida, se você enfia o dedo numa tomada e leva um choque, você vai automaticamente perceber que todas as tomadas, sejam elas de 2 ou 3 pinos, velho ou novo padrão, vão te dar um choque. Não são legais. Não são legais. Eu tenho historicamente, eu tenho um extremo preconceito de militares e militarismo. Tenho mesmo. Eu sei que não é todo militar que é babaca ou que é um ditador em potencial ou qualquer coisa assim. Eu sei que não. Mas se eu vir um militar passando na minha frente, a primeira impressão, sem conhecê-lo a fundo, vai ser essa. Isso. Porque é um preconceito. É o que nos faz sobreviver, né? Complementando só de maneira um pouco etimológica, usar uma palavra bonita para sustentar, tem até uma falácia que tem a ver com isso, mas ok. A palavra preconceito, a gente tem uma carga ruim com a palavra preconceito. Mas se você definir que é só um conceito anterior, e não que é de fato algo negativo. Não um conceito definitivo, apenas anterior. Exato, né? Você vê que não é necessariamente ruim. Isso entra até em questão de estereótipo. É, não é ruim você entender um estereótipo. A linguagem é uma coisa maravilhosa, né? Você fala conceito anterior, um pré-conceito. Eu poderia também falar que eu ignorava isso. Então eu também era um ignorante. É, perfeito, funciona também. Exatamente. Beleza então, mas agora eu quero ouvir exemplos de vocês, de alguns argumentos de merda. Depois dessa base toda aqui que a gente discutiu, queria ver se vocês têm algum exemplo, algum caso que aconteceu com vocês ou alguma coisa que vocês leram ou ouviram por aí. Ah, eu tenho um muito bom e só pra cutucar a cabeça dos crentes formatados, que eu adoro fazer isso é uma predileção minha, até um pouco cruel meu, mas eu meio que endorço isso, sabe? Eu alimento essa minha predileção. É, quando minha esposa estava viva, ela era muito amiga de uma família vizinha, que não vizinha a nossa casa, mas vizinha ao nosso condomínio, porque nossas crianças brincavam junto, frequentávamos a mesma creche. E essa família era crente, aquela crente assim, ferrenha, assim, fé cega total e tal, ao Macedão e todo o seu legado glorioso, o Templo de Salomão e o Escambau IV. Pois então, um dia conversando assim... A matriarca dessa família virou e jogou assim a informação na lata, assim. Eu sei, na igreja eles explicam pra gente que todo mundo sabe onde fica o inferno. E aí minha esposa levantou a sobrancelha e falou assim, mas sabem? Sim, sim, a gente tem um endereço do inferno. Ok. Então me diz, onde é que fica o céu? Aí começa assim, dê aquela engasgada. Se você sabe onde fica o inferno, me diz, vocês têm o endereço do céu? Aí ela falou, não, o céu está em toda parte. Ok. Onde é o inferno, então? Ah, o pastor já falou. O inferno fica dentro de um vulcão. Todo mundo sabe onde ele fica. E aí minha esposa, Josi, virou, que também não valia nada, virou e falou assim, se todo mundo sabe onde o inferno fica, e o inferno é um lugar tão ruim, por que não joga uma bomba nuclear nele? Ou duas, ou 15? A outra pessoa ficou, de repente, sem argumento, pensou, pensou, e veio com a coisa mais estapafúrdia que podia garantir... que era, os governantes também fazem parte, eles financiam o inferno, o exército também, e a aeronáutica, todos eles precisam do inferno para financiar suas guerras. Como é que você vai colocar um argumento numa pessoa assim, que é um argumento completamente de merda? Pô, teoria da conspiração aí. Eu fico impressionado com se a pessoa realmente ouviu tudo isso antes, ou se ela... organizou as ideias na hora que foi questionada pra isso. Porque se ela criou essa história na hora, tá de parabéns. Eu não acredito que ela tenha criado a história do inferno no vulcão na hora, mas o jeito dela se sair daquilo foi claramente uma tentativa de pensar em cima de uma coisa pra qual ela não tinha resposta. E por não ter condições de ceder à lógica real das coisas, ela preferiu inventar uma coisa e calar a boca, como dizendo, lacrei, o papo acabou aqui. Sim. Mas é que tá, construir uma história dessa de primeira, sim, na lata da argumentação, eu acho fantástico. Também acho. Sim, a criatividade da cabeça da pessoa deveria ser usada para alguma outra coisa, não para defender uma ideia que lhe foi enfiada na própria cabeça antes, né? Se eu pudesse falar de um tipo de argumento ruim, que provavelmente, não vou dizer que é, mas provavelmente é o que mais me irrita, é a famosa carteirada. E eu não digo carteirada na questão de... Uma carteirada que não me incomoda, sou maior do que você, se você não calar a boca eu vou te dar uma porrada. Isso é uma carteirada, mas é uma carteirada válida, porque se a pessoa realmente for maior que você e puder te dar uma porrada, ele não tá errado na argumentação. Ela comprova o argumento. Exato. Isso mais seja escroto, eu entendo como uma carteirada válida. Agora, quando a pessoa fala... E eu tenho um problema muito sério com o meio acadêmico. Vocês têm ideia de como eu odeio o meio acadêmico? Somos dois. Eita! Se não puder falar, tranquilo, Sérgio, corta a edição, sem problema. Não, pode. É que eu gostei. Ah, tá, ok. Quando a pessoa defende a argumentação dela com base em títulos que ela possui, Do tipo, você sabe com quem você está falando? Exato. Você ter mestrado em alguma coisa, doutorado, PhD, especialização, no mundo real, e desculpa falar isso se algum doutor está me ouvindo, no mundo real, isso não quer dizer absolutamente nada. Ter estudado alguma coisa e alguém ter assinado um papel escrito você é bom nisso, não te faz bom naquilo a partir do momento, até o momento que você mostrar para as pessoas que você sabe fazer aquilo. Porra, eu sou mestre aqui, eu sou doutor em ciência da computação especializado em linguagens. Enquanto você não fizer um programa na minha frente e provar que ele funciona e você que fez, tá documentado, você poder provar cada código de cabeça, o seu título não significa absolutamente nada. E foda-se o tamanho da faculdade que te deu isso, foda-se que foi em outro país. É um sistema, eu vou entrar em relativismo também com isso, tá? Pra matar dois coelhos numa cajadada só. Uhum. A partir do momento que você tem um sistema, entre aspas, educacional, que te dá um papel, você tem as regras desse sistema. E esse sistema funciona dentro dele. Qualquer coisa fora dele, cabe questionamento. Então, a carteirada e falar que em outro lugar funciona, então aqui tem que ser também, são coisas que me irritam bastante. E são extremamente comuns em meio acadêmico. As pessoas medirem o tamanho do palco, a quantidade de papel que tem na pasta, nome assinado de quadro na parede, é uma coisa que você vê pra caralho em faculdade e universidade nesse país. Não sei se no mundo inteiro, porque realmente eu não tenho contato com outras universidades. Eu conheço bastante o meio acadêmico daqui, né? Mas tá aí uma falácia que irrita pra caralho sempre que eu vejo. Eu até fico pensando isso, porque você falou aí, acho que no meio acadêmico, de repente em discussões sobre alguma coisa, imagino, sobre algum assunto específico, né? Sim, com certeza. É, isso não tem nem só, nossa, nem só relativo ou contido no meio acadêmico, né? Em porque qualquer, é isso que eu ia falar. Sociedade ou método baseado em autoridade, isso já é uma imbecilidade por si. Perfeito. Só. Perfeito. O buraco fica mais embaixo quando você passa, por exemplo, pro lado do direito, do penal e da autoridade. Olha aí. E aí, cara, já aconteceu várias vezes, por exemplo, voltando lá pra minha querida terra natal, essa querida tem umas quatro aspas, tá? Onde existia todo um mercado, e se a gente tá falando de argumento de merda, eu me sinto no direito de poder usá-los também, nem que seja a modo de achincare. Lá, assim como em todo o Brasil, existia também uma certa cultura de você ter uma formação específica, que nesse caso é direito, não necessariamente visando o seu amor às leis, e sim que você, com um bacharelado ronhoso, o Júlia vai me entender direito quando eu falar isso, você pode fazer um concurso e galgar, né, altos cargos dentro de algum órgão público e ganhar um salário de 300 milhões de dólares, sim, né, no caso de reais. E nisso você ainda assim enche o peito para poder falar sobre leis, que na visão dessa galera é o que rege sua existência, dos seus filhos, o universo e tudo mais. Resumindo, é os acadêmicos de direito cagando regra na vida, né? Nem tanto numa discussão sobre alguma coisa, é na vida, sim, mesmo. Tudo e qualquer coisa gira em torno do direito. Então tudo aquilo ali, você, tipo, você sabe com quem a gente tá falando num nível muito mais boçal e muito mais escroto. Eu lembro muito disso, ainda mais com essa questão que você falou. E o que me torna mais puto com isso é porque, chegando a um certo ponto, isso realmente o cara pode te prejudicar. Sim. Eu vou falar aqui uma história rapidinho que aconteceu comigo. Eu bati o meu pé-bol, né? Sempre gostei de jogar bola. E no nosso grupinho de amigos tinha um cara que ele começou, né, a carreira de concurseiro, passando num concurso, acho que municipal, depois ele passou para um federal. E nessa época que a gente costumava bater nessa pelada no domingo, ele estava estudando para virar delegado. Beleza, tranquilo. E o cara era cabeçudo, né? Era um decoreba foda. Ele gostava de falar que ele tinha decorado o Vadeco, enfim. E outros livros lá que eu não sei quais são, mas enfim, são da área do direito. Chegou um ponto que ele realmente conseguiu. Ele passou e hoje em dia ele é delegado. Só que no futebol a gente sempre discute por besteira. E acabou que um belo dia a gente acabou entrando numa discussão idiota qualquer e o cara foi dar carteirada. Ao ponto de que eu não vou brigar porque eu tenho porte de arma. Ué. Nossa senhora. Sabe? Assim, na lata, assim. Tipo, e eram todos amigos. Eram, eu, no caso, não, porque eu era de fora. Mas o resto da galera pessoas que cresceram juntas, pô, se conheciam desde a infância, já estavam ali já na idade adulta, e o cara larga uma dessa, né? Eu falei, puta que pariu, o que que leva um cara a falar uma merda dessa? Se eu pudesse colocar umas aspas na questão de argumentação, quando qualquer ideia, quando qualquer qualquer discussão pode ficar passível de ser mais importante do que a vida de uma pessoa do lado, tem um negócio muito errado, cara. E é a vida assim, porque a pessoa falou em eu tenho um porte de arma. O que ela disse foi, eu posso sacar isso aqui se eu quiser. Isso foi um mostrar o pau, realmente. Exato. Quando isso é... Porra, puta, esse cara tem problema mental, desculpa dizer. Não tem como. Não, você tá certíssimo. Eu sei que não é, mas esse papo de eu ando armado e eu posso sacar da minha arma aqui não entraria num termo mais escabroso da carteirada de eu sou maior do que você e posso bater em você. Eu não sou maior do que você, mas eu tenho um 3-8 aqui, sim, que me torna maior. Só que isso é um mix, é uma mistura dos dois. É do seu primeiro argumento, o primeiro argumento do Matheus de eu sou maior do que você, junto com um outro segundo argumento dele também, do tal do sei lá, não é o meio acadêmico, porque eles não estão nessa galera, mas eles têm um amparo de uma coisa maior, que é o Estado. Exato. Então o cara, além dele ter o porte de arma, ele é policial. Ou seja, você não é maluco de brigar com um policial. Exato. É muito bonito a gente estar falando, aqui, que, né, tal, mas na vida real, a gente está para os próprios instintos de sobrevivência, e a gente mora num país de terceiro mundo, e, porra, ninguém é maluco. Vamos falar a real, ninguém é maluco. Sabe? Porque a gente sabe que se o filho da puta quiser, ele faz mesmo e acabou. É, isso aí é baseado num conceito que é bem legal, que tá contido numa frase de Shakespeare. Provavelmente, eu não sei se é Rei Lear ou se é Macbeth, mas é uma frase que diz: Might makes right. O poder torna qualquer ação certa. Como se a pessoa, por estar num patamar supostamente acima dos outros, o torne passível de estar certo sobre tudo simplesmente pelo poder que ele tem e não pela veracidade ou legitimidade de seus atos ou pensamentos. Uhum. Perfeito. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros quase 7 bilhões de indivíduos de uma única espécie, pertencente a um planeta, que é um, que gira em torno de uma estrelinha, que entre 100 bilhões de outras compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Por isso, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que eu posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa? Eu nem sei se isso cai em algum quesito de falácia, mas é um termo que me irrita muito. Talvez não tanto quanto irrita o Matheus ou a mim o lance do meio acadêmico, da autoridade, do título e do diploma e tudo mais, mas é uma expressão que eu considero abominável e infelizmente acontece muito no ambiente de trabalho e em relacionamentos pessoais, como namoros, casamentos, família, etc e tal, que é uma expressão que diz é diferente. Eu imagino, eu pelo menos creio. Olha aí, o Sebs deu uma risada porque ele já passou por isso também. Eu imagino que para você estar certo num argumento, você tem que defendê-lo e ser parte dele, praticar aquilo que você prega. Então, apesar de você poder acusar alguém de um crime, sendo que você também comete aquele crime, você possa acusar, você não pode se eximir do pecado de cometê-lo também. E eu odeio, não suporto, quando uma pessoa te acusa de alguma coisa, você consegue perfeitamente argumentar e logicamente argumentar que essa pessoa faz a mesma coisa e a pessoa vira para você e fala, é diferente. E tenta daí divergir o suposto pecado dela para não tocar no teu e não provar que ela é tão merda quanto aquilo que ela está te acusando também. E é uma coisa que me tira do sério fácil. Eu odeio isso. A gente já deu uns exemplos de umas 5 falácias aqui, que a gente não deu o nome técnico babaquinha, né? Mas a gente já falou de várias aqui. Essa é, com certeza, uma delas, né? De você desviar o foco da parada. É, não é? Dizer assim, você tirar o alvo de você, assim, não é diferente. Comigo não foi assim, mesmo que claramente seja. E quem já, quem já namorou e namora na vida sabe que isso volta e meia acontece. pode crer, cara. Tem algumas que... outras falácias, né? Que funciona e sim, tem uma que me incomoda também. Eu com certeza tenho um nome para ela, mais uma vez, mas sei lá qual é. Que é aquele de você pegar um pequeno acontecimento e expandir ele, tipo, fazer da exceção uma regra. Minha memória tá ruim. Transformar numa tendência? Não sei se dá pra definir assim. É que eu queria muito achar um exemplo, mas eu tô assim. Vamos ver se vocês conseguem pensar comigo um exemplo. Em que você pega um acontecimento isolado, ou uma coisa isolada, e faz dele uma regra. Por exemplo, vamos lá, escola. Escola em que você classifica os alunos por nota, por exemplo. É como se você pegasse a maior nota da sala... E daí você criasse que aquele é o que todo mundo precisa pra passar. Criar uma regra. Aquele cara é tal, ele consegue fazer tal coisa, então todos vocês podem fazer. Tô criando esse exemplo aqui da cabeça, mas enfim. A questão de você pegar um exemplo, um acontecimento, uma exceção, e fazer dele uma regra só porque te é conveniente, só porque te é conveniente no seu argumento naquele momento, é um negócio que me incomoda bastante também quando a gente fala de conversa e debate. Isso cai bastante naquele conceito de aglutinação que a gente estava falando um pouco atrás, né? Você pegar um exemplo isolado e querer categorizar e criar uma regra obrigatória baseada nele sobre um grupo maior. E isso é bem enervante mesmo. Sim. No Brasil é muito discutido a questão de porte de arma, né? Que é proibido no Brasil. Assim, eu acho que pra você discutir um negócio desse, você precisa de pelo menos umas 3 horas de embasamento pra entender tudo pra poder... depois dar uma opinião, mas partindo do princípio de agora, você vê o exemplo, por exemplo, de um senhor que conseguiu reagir a um assalto, salvar alguma coisa, e toma como regra que todos teriam o mesmo preparo. Sendo que você tem uma porrada de exemplos, por exemplo, de realmente policiais que historicamente seriam preparados que morrem à paisana por não conseguirem reagir. E se você pegar um exemplo, uma exceção, e poder expandir para uma regra só porque você acredita naquele pensamento. E para poder ser justo ao seu argumento, ao que você pensa. É aquilo que te convém, né? E aí a gente entra na questão quantitativa. Por exemplo, você tem um argumento versus um fato. O fato, o velhinho conseguiu se defender. É um fato, isolado pra caramba, mas é. Contra fatos, não há argumentos? Ou isso a gente pode destrinchar de alguma maneira? Contra fatos, talvez haja interpretações, mas argumentos, não. Quando você fala contra fatos não argumentos, eu posso usar o exemplo do velhinho. Contra fatos não argumentos. Um cara armado se defendeu. Que argumento você vai usar contra isso, né? Um exemplo. Não é que eu concorde, mas é um exemplo. Mas aí que tá. O que você fez agora foi mudar a discussão aglutinando no mesmo caso. Porque o fato o velhinho reagiu. Justo. Mas o argumento não é todos deveriam ter armas. Uma coisa é todos deveriam ter armas, outra coisa, um velhinho conseguiu se salvar de um assalto. Assim, o velhinho conseguiu se salvar de assalto com uma arma, isso é um fato. Que aconteceu aquilo, ok, a gente sabe que é um fato. Agora o argumento não vai a partir disso. Vai a partir do outro caso, se alguém fala que todos deveriam ter armas. É contra lá que tá o argumento, não contra o velhinho. Exatamente. É, destrinchar isso que é o problema, né, velho? Sem falar que tem uma questão muito chata. Porque quando você fala de um velhinho em região assalto, você tem um acontecimento recente, que, se eu não me engano, foi filmado, esse que eu dei o exemplo, e você realmente, ok, isso aqui de fato é um fato. Mas nem tudo que a gente fala que é fato, é fato. Peraí, que você foi meio Dilma agora. Peraí, vai mais devagar. O que ele quis dizer é que nem tudo que é passado como fato é realmente um fato. Perdão. Entendi. Por ter usado palavras muito parecidas juntos. O ponto é, as pessoas tomam como fato coisas e às vezes você não tem como ter certeza que são. Principalmente quando você entra no termo história. Eu já ouvi de alguém e já ouvi mais de uma pessoa, então eu não sei de quem é a frase. E é uma coisa que me deu uma urticária assim de ouvir. A frase é a seguinte... Abre aspas, deixa claro que não é minha. Abre aspas. Não existe C na história. Fecha aspas. Vixe. Caralho. História é feita de versões, caralho. História é feita de estudos. Você une várias coisas pra talvez entender e assumir que uma delas é real ou não. Então, assim, história passada, olha como isso é bizarro. História passada tá em constante mudança. Que a gente nunca sabe exatamente como foi. Então a gente pode até tomar como fato um acontecimento histórico. Mas às vezes não foi. Às vezes vai ter alguém que vai conseguir levantar argumento contra aquilo. Se é real ou não, vamos ver. Cada caso sempre é um caso diferente. É, isso é bem interessante porque enquanto você possa ter registros históricos atestando a existência de um fato enquanto ocorrência, todo leque de situações que levaram aquilo, decorreram daquilo e aconteceram simultaneamente aquilo, são perfeitamente mutáveis por não terem os mesmos registros históricos. Ou seja, apesar de você dizer que o Titanic afundou, isso é um fato, o Titanic era um barco e ele afundou, sim. Isso é um acontecimento que tem registros históricos. A porra do navio está no fundo do mar até hoje. Exato. Para provar que isso aconteceu. Mas toda a flora relativa a isso, do que aconteceu, como aconteceu, gera inúmeras interpretações e pode nunca haver uma verdade específica sobre aquilo. Apenas conjecturas à volta de uma única coisa que pode ser comprovada. O Titanic era um navio e ele afundou. É isso aí. Ao mesmo tempo, e foi muito bom que a gente fez esse tipo de coisa, que a gente vai poder dar uma contravolta, isso não vale para você desmerecer um puta estudo que já existe. Então, a gente tá falando de crente, né? Vamos seguir nessa linha. Um criacionista, ele pode, por exemplo, também já vi acontecendo, teoria da evolução. Primeiro que ninguém sabe o que é uma teoria, a gente pode falar disso daqui a pouco, mas enfim, para você ter uma teoria, significa que aquilo é real. Começa por aí. Agora, não é porque é uma coisa que já foi comprovada que ela não pode mudar. E sim, pode parecer bizarro, mas é real. Tipo, partes da teoria da evolução de Darwin e Lamarck... não, Lamarck veio antes. É outro cara que não era Darwin. Mas enfim, independente. Lamarck foi o cara que estava errado mesmo. Enfim, o cara que fez junto com Darwin a parada. Parte dela já foi mudada, até depois que ele morreu. O próprio Darwin reescreveu aquilo 9 vezes. A versão que eu tenho aqui é a 9ª versão que ele fez, porque ele mudava o que ele via. Nossa. Que estava errado. O CERN foi comprovado. Mas aí quando chega alguém e fala, poxa, desmentiram a teoria da evolução. Não, eles pegaram um detalhe que tinha de bico de pássaro que ele tinha colocado no meio do livro, que ele percebeu que foi um equívoco, ele não, perceberam que foi um equívoco dele, que não era aquele detalhe, era outro detalhe, corrigiram, e aí você pega esse detalhe para desmerecer, para desconsiderar todo um ponto. Porque aparentemente eles querem que seja uma regra, né? Tipo, olha, eu trouxe pra cá uma parada que tem um livro de quase 1000 páginas. E tem uma linha errada? Ah, então o resto você não pode confiar? Não, porra, não é assim. Não é assim que funciona, cara. As coisas mudam. E, tipo, beleza, ele pode ter errado uma porrada de coisa. E certeza que ele errou, entre aspas, uma porrada de coisa. Porque é um estudo que vai evoluindo. Quando você pega aí, por exemplo, a questão de átomo, porra, a primeira versão de átomo era ridícula, era visível a olho nu. Mas aí você foi vendo, tinha coisas menores a partir daquilo. O primeiro cara tava errado? Não, ele não tava errado. Ele foi o começo do estudo. Isso é uma coisa interessante de se falar, e olha que coisa maneira isso, porque a gente também começou a falar na conversa lá atrás sobre fato científico e comprovação científica. Toda comprovação científica não é imutável. Exato. Porque ela é uma comprovação científica abalizada em cima das condições técnicas e culturais do mundo no momento em que ela é feita. Mas então, pessoal, quando você fala ciência, pronto, para bom entendedor é ponto. Tá passível de mudança. Pois é. Se não tiver dogma, então não é ciência. A própria ciência é usada como argumento falho. Uma coisa que já foi dita aqui, mas que é usada como argumento. A frase não é o CERN, apenas a frase escrita. Isso foi comprovado cientificamente? Você falar isso sem que esteja, já põe seu argumento como falácia. As pessoas já vão acreditar ou não nele, sim, porque você falou que foi. Mas foi mesmo? Alguém foi lá e verificou o link da referência, se realmente foi para algum lugar? Que falta esse tipo de coisa, né? Isso inclusive, os cometedores de falácia, eles usam... Foi genial você ter tocado nesse ponto, Matheus. Os cometedores de falácias e argumentos falhos e tudo mais, eles às vezes nem chegam a usar o foi comprovado cientificamente ao nível de fake news, assim. Joga esse termo assim. Alguns se baseiam simplesmente no dizem. Dizem reticências. Dizem que tal coisa é assim. Esse dizem da pessoa, deve ser algum grupo extremamente oculto ao qual ninguém tem, deve ser coisa de Rosa Cruz e maçons, assim, que ninguém sabe quem são os que dizem, nunca tem prova dos que dizem. E a chave de ouro é no final, não sei se é verdade, mas não custa compartilhar, né? Eu fiz a minha parte. Muito bom, cara. Fantástico, cara. Ah, cara, que mundo bosta que a gente vive. Demais, demais, pra caralho. Uma coisa que me irrita muito é, não é nem o lance do argumento fácil, e eu já toquei nesse ponto várias vezes aqui, é a inabilidade que algumas pessoas têm, eu não estou generalizando assim a nível mundial, de não aceitar argumentos válidos como forma de contrapor seus argumentos falhos, assim. Quando o ponto se torna, que nem você falou, do cara falar, não vou discutir mais aqui porque eu tô armado. Sabe, quando a pessoa passa a usar outros artifícios, por mais babacas que seja, do xingamento à ameaça, para não deixarem seu argumento claramente falho ser derrubado por um argumento que é, pelo menos no caso em questão, inabalável. E isso é uma coisa que me irrita muito. E é o que acontece mais hoje em dia. Mais até do que o começo de uma conversa com argumentos falhos, é a inabilidade que as pessoas têm de aceitar outros argumentos, que nem quando a gente estava falando lá, na minha opinião, do Matheus Mantuan. É, cara, isso me lembra muito aquela tirinha do Dahmer, André Dahmer, que é o cara que criou Malvados. É um homem da caverna pegando um pedaço de pau, assim, falando, gostei, vou chamá-lo de razão. Muito bom, cara. Eu posso mandar mais um argumento falho, que é uma parada que é idiota, mas as pessoas realmente usam, principalmente quando estão alcoolizadas? É você repetir a sua mesma afirmação como se fosse argumento, falando cada vez mais alto, até outra pessoa ficar cansada. Nossa. Também conhecido como método Nando Moura, é isso? Eu não consigo pensar em exemplos que sejam palpáveis sem eu ter que contar uma puta história antes, que eu sempre ouço isso quando o pessoal realmente tá bem alcoolizado. Tá bom, vamos lá. Eu tô aqui com um cartão na minha frente. Ele é um cartão que não tem tarja magnética nem chip. A pessoa chega e fala, não, mas esse aí funciona se você passar na máquina. Eu falo, não, mas não tem tarja magnética, não tem chip. Aí a pessoa, não, esse aí funciona se você passar na máquina. E te interrompe. E enquanto, por exemplo, e aí vira, ah, mas você não passou, tô te falando que funciona, você não acredita em mim. Isso vale como argumento merda. Porque na cabeça da pessoa virou um argumento repetir a mesma coisa. É, ela não quer nem que você considere certo, ela quer que você faça o que ela diz, né? Cansaço mesmo, é tipo dane-se. Na verdade, Matheus, acho que essa sua que você falou do cartão magnético, esse exemplo, poderia entrar na questão do ônus da prova. Que seria assim, tu espera que a outra pessoa prove que você tá errado, mesmo você, assim, em vez de você provar que tá certo. Sim. Então, por exemplo, ali no bar, tomando uma, você não tem como provar pra ele que tá errado, porque não tem uma catraca. Perfeito. Ali. Perfeitamente. Então ele começa a levar o tom de voz e começa a falar, não, tá, e quando tu fala não, ele fala, como é que tu sabe se tu não passou? Perfeito. E aí fica esse impasse. É quando você quer provar que alguma coisa não existe, mas você não tem como provar que uma coisa não existe. É impossível. Logicamente, você nunca vai poder provar que uma coisa não existe. Assim, não dá pra você atribuir isso pra alguém. Ninguém nunca vai provar que, vamos lá, exemplo clássico, ninguém nunca vai conseguir provar que Deus não existe. Isso não faz de alguém ateu ou não independente, mas é uma coisa que não tem como ser provada. E não cabe a ninguém provar isso, porque simplesmente é uma frase que não tem conexão. Você não pode se esforçar e você nunca vai conseguir provar que alguma coisa não tá. Eu não posso provar que não tem um cara invisível do meu lado e intangível também, porque eu não tenho como contrapor isso. Eu não tenho como fazer essa prova. Então, porra, é isso aí, cara. Algumas coisas a lógica não permite. Se a lógica não permite, desculpa, mas não tem como ir atrás. Viva com isso. Eu acho muito legal quando você usa jogos lógicos de palavra como argumento para embaralhar a cabeça de pessoas que não têm argumentos. Como, por exemplo, você chegar para um crente que diz Deus é tudo, Deus tudo pode. Então você pergunta para ele, ah, se Deus tudo pode, então Deus conseguiria construir uma pedra que ele não pudesse carregar? Isso. E você vê a pessoa desmoronando, isso, sabe? Então, mas teve um teólogo que respondeu essa questão, pensador. Sério? Porra, que maneiro, teve, cara. Eu não lembro o nome, mas ele falou. Qual é a frase original? Repita aí pra mim. É, se Deus é onipotente, ele conseguiria construir uma pedra que ele mesmo não conseguisse carregar. O cara respondeu assim: Deus é onipotente dentro de todas as coisas possíveis. Olha aí. Ou seja, mas é uma falácia? É, mas é uma falácia pra sair de uma outra falácia. Até porque isso é uma frase que consta não faz sentido, porque você não pode ser onipotente, mas onipotente está escrito. E embute regra. Isso. É, mas não pode. Onipotente é onipotente. É como você dizer, fulano é quase perfeito. É. Se perfeito é inalcançável, é totalmente perfeito, quase perfeito não é perfeito. Então ele não é perfeito pra começo de história. Ele é imperfeito. Tipo, um a menos de infinito já deixou de ser infinito. Não tem como. É, o termo disso, se não me engano, se chama silogismo. Silogismo, exato. Por exemplo, o mar é feito de água e sal. A bolacha é feita de água e sal. Logo, o mar é um biscoitão. É. Excelente, cara. E eu falei biscoito e bolacha pra agradar todo mundo. Ou aquela de se Deus é amor e o amor é cego, então Stevie Wonder perfeito. É Deus. É um silogismo com exceção. Se a caixa preta é a única coisa que sobrevive a um acidente aéreo, por que eles não fazem o avião inteiro com aquilo? Perfeito. Outra colocação. Silogismo é um negócio muito fantástico, cara. Eu gosto, muito legal, de silogismo, cara, é muito divertido. Sei lá, tem aquela assim, Deus ajuda quem cedo madruga, mas quem cedo madruga fica na balada, então Deus ajuda quem vai pra balada? Olha aí. Eu não conhecia esse genial. Olha, cuidado com essa afirmação de Deus ajuda quem cedo madruga, porque se você falar isso hoje em dia, eu vou falar, quer dizer que não madruga, Deus não ajuda, é contra, é do diabo. Genial. Muito cuidado. Vivemos na época dos ressentidos, do ressentimento. Todo mundo. Cara. Tem uma outra parada que é o lance de você só dar duas opções e achar que só existem duas opções. É o clássico de bem e mal, sim e não, cara. Céu e inferno. Por exemplo, você só tem dualidade. Duas opções na vida. Ou você se forma ou você vai virar um mendigo. Não tem nenhuma chance. E eu já vi isso. Não, eu já vi isso, não. Eu vi isso semana retrasada na faculdade por uma professora que tem doutorado. O que ela disse foi: a taxa de aprovação da faculdade é de mais ou menos 5, 6%. É uma pena, porque a gente perde mais de 90% dos alunos, que são as pessoas que na cabeça dele não se formam. Mas peraí. Quer dizer que para a faculdade e tudo que tem aqui para ser oferecido ter tido algum resultado, a pessoa tem que ter pegado canudo no final? Tipo, tudo que você conseguiu, se a pessoa estava aqui estudando e em 2 anos de curso ela conseguiu um intercâmbio fora e ficou trabalhando numa empresa grande fora do Brasil, mas sem ter se formado. Ou se formou em outra faculdade fora daqui. Então você considera o aluno perdido porque ele não pegou o diploma? Isso é argumento binário, você falar que você só tem aproveitamento do aluno quando ele se formou de fato. E eu fiquei um pouco sentido por isso, porque eu passei por 3 faculdades até agora e parei todas. Essa é a 4ª. Enfim. Pra mim, eu tirei todas as faculdades que eu tentei, eu tirei alguma coisa delas. Mas essa faculdade é paga ou é pública? É pública. Ah, essa mulher que falou isso é de uma pública. Sim. É, então, o binário dela é porque ela tá vindo de uma base binária. De repente, tô chutando aqui. Quando vão julgar o trabalho dela, né? E a instituição que ela trabalha, falar, aquela instituição só consegue formar tantos, ignorando todo mundo de coisas que envolvem formar uma pessoa e a pessoa chega ao fim do curso. Ela tá pegando a merda que já tacaram nela e tá tacando pra vocês também. As faculdades públicas recebem mais incentivo quando tem mais diplomas em nome dela. Então existe uma pressão do MEC em cima da instituição pública para formar mais pessoas, para poder aumentar o incentivo que eles recebem. Isso de fato existe. E aí se você fosse bem filha da puta, você falava, então se esforce para formar mais. É. Aí você falaria para ela. Eu só acho muito legal isso do conceito binário que eu tava falando, é que o idiotismo das pessoas que pensam que existem apenas 2 caminhos, né? O preto e o branco, sem imaginar, principalmente no mundo de hoje, que não é aquelas aldeias medievais afundadas na ignorância, que não existe todo um escopo de possibilidades a respeito de qualquer coisa pelas quais você possa seguir ou singrar ou avaliar ou tudo mais. As pessoas, essas pessoas sim, são aquelas que, assim como Olavo de Carvalho, são imutáveis. Elas construíram esse tipo de certeza para elas, não sei em que ponto da vida delas, e levantam isso até hoje como estandarte sem perceber que elas já falharam há muito tempo. Perfeito. Cara. Então é isso, pessoal. Aqui a gente foi para uns 321 mil caminhos. Espero que vocês tenham achado algum sentido. Eu achei bastante sentido, então vários sentidos na conversa que a gente teve aqui. Não necessariamente a gente falou só sobre argumentos de merda, a gente falou sobre uma pá de coisa, mas acho que foi bem proveitoso no final das contas. Queria agradecer ao Matheus e ao Pensador Louco, segunda vez que vocês estão participando aqui, e abrir para suas considerações finais aí. Quem quiser ir primeiro aí, fica à vontade. Cara, argumentar é um negócio difícil, sim. Então eu fico muito feliz de poder ser chamado aqui para poder fazer a coisa funcionar. Sim, realmente satisfaz bastante fazer isso. E a consideração é que simplesmente a argumentação dá trabalho e você não pode ser simplista nunca. E nunca admitir que tá certo também, muito menos baixar a cabeça para quem acha que tá certo e tá te chamando que você tá errado sem base. De onde é que a gente pode achar o senhor, doutor? Tô lá no portal do Curva de Rio, no curvaderio.com. Tem aí uns 5, 6 podcasts que saem alternando aí nas quintas-feiras, às 6, 7 da manhã. Então, todo último domingo do mês vai sair um episódio novo do La Sexta. Agora com mais blocos, entrevistas, vai ser bem legal. Tudo isso ali no curvaderio.com. E também me ache no Twitter, @MatheusMantoan, que as merdas que eu falo vão primeiro lá pra depois o podcast. Então lá é o spoiler. Beleza. Do meu lado, só queria dizer, é a segunda vez que eu entro neste apenas um cast, que é muito mais do que apenas um cast, e eu acho que esse episódio de hoje provou isso sem qualquer argumento que possa refutar. E muito bom estar aqui, cara. Eu gosto principalmente quando a gente se reúne num episódio em que a gente pode realmente discutir, não de maneira chata ou maneira acadêmica ou qualquer coisa, mas discutir sobre coisas que às vezes as pessoas simplesmente não discutem mais, ou que é tabu, que é considerado chato, porque é isso que torna uma conversa interessante, entendeu? É tão difícil, num mundo com tantos argumentos falhos, como a gente falou durante esse episódio, é tão difícil achar pessoas dispostas a conversar de forma aberta. E, pô, ter participado de um microcosmo desse exemplo que eu dei nesse episódio aqui foi simplesmente maravilhoso, cara. É como achar um oásis no deserto, cara. Que bonito. Pensem antes de falar, ouvintes, avaliem seus próprios argumentos antes de falá-los, avaliem e questionem os argumentos dos outros enquanto os outros os dizem, e mantenham sempre a cabeça aberta. E, acima de tudo, de todo o escopo de exemplos e tudo mais que a gente deu aqui, se você não acreditar nos nossos argumentos, você está errado. E ponto final. Maravilha. E se vocês quiserem achar os meus trabalhos, eu sou o responsável por cometer o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Tem 4 podcasts mais ou menos semanais que saem lá. Um sobre música, um sobre audiodramas, um sobre cinema e um sobre alguma coisa que eu mesmo não consegui definir o que é. Vão lá, espero que gostem e apreciem com moderação. É isso, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima quinzena. Até mais.